Meu coração tá cansado de apanhar. Atende errado porque não quis me amar. Tá compensando mesmo é beber sozinho, só um copo na mesa. Tô mais feliz com minha cerveja e sem ter hora pra voltar do bar. Eu vou seguir carreira solo, oh, oh, oh, e tô trocando repertório, oh, oh, oh. E pra quem acha que eu tô sofrendo, que eu tô mal, ouve o final, eu vou seguir carreira solo, oh, oh, oh, e tô trocando repertório, oh, oh, oh. E na minha cama o meu show segue normal, com participação especial. Arriba, muchachos! Abra o som do seu paredão e vem que é Fabiano Rodrigues, seu menino. Avisa a mãe dessa criança que o Fabiano chegou. Ai, bebê! Tá compensando mesmo é beber sozinho, só um copo na mesa. Tô mais feliz com minha cerveja e se ter hora pra voltar do bar. Eu vou seguir carreira solo, oh, oh, e tô trocando repertório, oh, oh. E pra quem acha que eu tô sofrendo, que eu tô mal, ouve o final, eu vou seguir carreira solo, eu tô trocando o repertório, oh, oh, oh. E na minha cama o meu show segue normal, com participação especial. Tô te falando.